Golo 705, decolada 24, chame controle Salvador em ONU, 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. boa noite, eu vou 2043. Boa noite, eu vou 2043. Prossiga. Sentir a informação ativa na posição 6, quando possível autorização Guarulhos. Vou 2043. Autorizado Guarulhos, nível 360. Via peso 190 até Taubaté, da coluna 0, curva direita, da Eula da Motiva, perfil de saída. Anciana 5464, corrijo 5564, controle 119, décima 8. Autorizado. Conforme plante, vou Guarulhos, nível 360, peso 190, Taubaté, decola da 10 com curva à direita, na saída da Eule da Morte, aciona 5564, controle Salvador 19.8. É o gol 2043. Correto, 2043, já passa pronto. Sim. Torre Salvador, boa noite, está 3858. Está 3858, boa noite, ajuste de altímetro no 0,18. Tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 07 nós. Teve pouso no 0, 3858. A 3858, solo 43, direita no 21, no decimal 1. Direita 21, 1, 3858. Solo Salvador, muito boa noite. É o 3858, levando a circunstância. Boa noite. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, 3858. 238, 2, 3, 8, 5, 8. Afirmo, portão 02. Obrigado. Solo, voo 2043, posição 6 para pushback estacionamento. Está autorizado, chama táxi, voo 2043. Autorizado, voo 2043. Oi, Salvador, boa noite, Ocean 6310, estabilizado no IRS. 6310, ajuste de altímetro 90 no 8, pouso autorizado, pistão 90, vento no 40 graus, 062 de nós. Queixa, Ocean 63, 1-0. Eu quero baixar o travado 6320. 10, pouso autorizado, pistão 90, vento 140 graus, 089, 2363, 10. Retirei o pouso, pistão 06310. Solo Salvador, gol 2043, Imperial B1 no 55. Alterna o galeão com 4 horas e 15 minutos. minutos, pronto para o táxi. Para 043, 00 táxi, até ponto de espera, via parte vindo, no ponto de espera, acima da torre, 118, décima 95, ajuste na 08. Dele táxi, até o ponto de espera, dá 10 via parte vindo, para pronto, 8895, ajuste 1018, gol 2043. Ribeira 6300. É 310, Solu aos 53121 no livrar. 6900. 211. Torre, gol 2043, ponto 0, pronto. Gol 2043, precisado de área de decolar, pista no 0, vento 150 graus, 06 dúzia de nós. Ganhar e decolar da pista 0, gol 2043. Solo 863, 0, 0. Na 63, no 0, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, botão 5. Alfa, Juliette, posição 05, 63, no 0. O 2043 decolado 55, controle 119 decimal 8. 198, obrigado, uma boa noite. Porto 3662, estabilizado missão no Zé. 3662, ajuste 1-0, 1-9, check trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 0-7 nós. Baixado, retravado, pouso na pistão 1-0, 3662. 3662.